Ajuste, senhor. 1012-1012. Ok, torre agora 118 metros. Filmando a torre, senhor, 118 metros? 1186. Salvador, boa noite, Whisky em Califórnia. 118.6. Salvador, Whisky em Califórnia. Califórnia, avistado, cheque o trem, livre pouso na 17, vento 130 graus com 7 nós, altímetro 1012. Ajustado no 012, trem baixo checado, na fila normal, Whisky em Califórnia. Uniforme, solo 17, informa o pátio. Ah, firma, autorizado backpack, é parte livrando. 7. Estação em Salvador, bom dia, o Whisky Juliette Hotel. Whisky Juliette Hotel, prossiga. O Juliette Hotel posicionado no faixa 3, tem autorização para girada de motor em baixa lenta? Sente autorizado em coordenação com a equipe de solo, reporte ao término. Ok, é, informarei ao contato. Barra meu Romeu Bravo Oscar, disse para 2000 pés na proa do BR Salvador, corrijo, NDB Salvador, para o procedimento NDB pista no 7. controle, bom dia, Tan. Mais Zulu Golf na posição número 14. Prossiga. Mike Zulu Golf na posição 14, solicita autorização de reboque para o Finger número 8, já contactado com a Infraero. Autorizado, reparte ao término. Grato, Golf. Salvador, o Whisky Juliette Hotel encerrou o cheque de você, graças. Bom dia. Bom dia, frequência livre, Juliette Hotel. Chamar na final, Cabo Serona 7. Romeu Bravo Oscar. Afirmativo, está autorizado. O Romeu Oscar, Romeu Bravo Oscar. 1.500 pés, ajuste 1.012, plano modificado 0442. Informe visual quadrado. Oscar.